Ao invés de vocês gravarem, né, como uma vez a gente gravava e depois desgravava, tá certo. É muito melhor. Muito bem. Então, Estela, a gente queria um pouco essa sua sensibilidade, a sua percepção enquanto intelectual, de ter olhado todo esse movimento internacional durante anos, quer na questão do comércio, quer na questão da propriedade intelectual, que você nos desse um panorama. Uhum. Bom, esse marco do comércio internacional a partir dos anos 90 e que culminou com a Organização Mundial do Comércio, ele é um marco bom tanto para os países desenvolvidos como para os países em desenvolvimento. Porque se costuma pensar que a legislação que deu origem à Organização Mundial do Comércio, ou seja, os tratados que constituem a organização, eles foram escritos e representam os interesses dos países ricos. Não é verdade. Ou não é toda a verdade. Porque naquela época, nos anos 90, quando aconteceu a rodada do Uruguai, do GATT, que resultou na Organização Mundial do Comércio, nessa rodada do Uruguai, houve muito bem determinado a criação de dois grupos, dos países ricos e dos países em desenvolvimento. Naquela época, os países em desenvolvimento, eles se deram conta de que, em grupo, eles negociavam muito bem. Que o bilateralismo, que então era um bilateralismo americano, sobretudo, mas também havia um bilateralismo europeu, né? Aquele velho bilateralismo não dava mais para aguentar, né? Aquele velho bilateralismo tinha sufocado os países emergentes, sobretudo na área de propriedade intelectual. Porque o que acontecia? Até a rodada do Uruguai, até os anos 80, 86, começou a rodada do Uruguai. Foi de 86 a 94. Até 80, isso parece muito acadêmico, mas não é, na verdade. Porque até 86, o conceito de bem que estava no comércio era o bem corpóreo. Era o bem, a cadeira, a máquina, ou seja, era o bem móvel corpóreo. Se queria já introduzir no conceito de bem, objeto do comércio, serviços. A gente lembra que na rodada de Tóquio, do GATT, nos anos 70, serviço foi a pedra de toque. Nós temos que introduzir no comércio internacional, além dos bens corpóreos, das coisas, o bem serviço, porque já estamos aqui nos anos 70, serviço é um bem importante, né? Um país rico presta serviços para outro, empresas de um país prestando serviços para outro. Então, o serviço é um tema que tem que entrar para o comércio. Mas o conceito de serviço naquela época, nos anos 70, na rodada de Tóquio, era um conceito inatingível, porque países ricos e países em desenvolvimento não chegaram a um conceito sobre serviços. Então, ainda na rodada de Tóquio, a discussão ficou em torno do conceito de bem no comércio, mas esse conceito não evoluiu, porque ficou pautado em cima da coisa, em cima do GATT, né, do comércio, sobre o bem corpóreo e o valor das taxas, das tarifas sobre esse comércio. Quando começa a rodada do Uruguai, e por isso ela tem uma diferença, era preciso, nesse momento, evoluir o que não se tinha conseguido em Tóquio, ou seja, evoluir o conceito de bem objeto do comércio. Aí serviço entrou. Então, os países já haviam amadurecido e já tinham um conceito comum, não o ideal, mas tinham um consenso sobre o conceito de serviço. Então, a rodada do Uruguai vai trazer, além do GATT, né, que é o comércio de bens corpóreos, ele vai trazer o GATS, o comércio de bens serviço. Então, já havia um conceito, mas havia uma outra necessidade dos países ricos, e aí encurralando, né, contra as cordas dos países em desenvolvimento, que era a propriedade intelectual. Os países ricos disseram na rodada do Uruguai, olha, agora nós vamos chegar a um conceito sobre propriedade intelectual. E os países em desenvolvimento, que então nos anos 70, na rodada de Tóquio, tinham conseguido deixar a propriedade intelectual de fora, porque era um bem ainda muito importante para o comércio, para o desenvolvimento interno, era um asset interno, eles tinham a contraproposta de dizer, olha, nós não vamos falar de propriedade intelectual na rodada de Tóquio, porque quem cuida de propriedade intelectual é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMP. A OMP tinha sido, veja como propriedade intelectual, a gente parece um discurso acadêmico, mas não é. Nota de rodapé. Quando foi criada a OMC, a ONU, em 1945, a ONU tem fins gerais, né? Ela cuida de vários objetos relacionados à paz e à segurança internacionais. Mas a ONU sabia da importância da propriedade intelectual. Tanto que, logo em seguida, em 1967, ela vai criar um dos seus primeiros organismos internacionais, que é a OMP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem sede em Genebra. Essa OMP, que na verdade é um organismo da ONU, ela tem personalidade jurídica internacional. Então a gente se refere a ela como se ela fosse uma organização independente da ONU, e é, mas ela está atrelada à ONU na medida em que foi criada pela ONU e é um agente da ONU, como a UNICEF, a UNCITRAL, a UNCTAD, que mais? A FAO, e tem esse nome, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Por que que ela é criada em 67 e começa a funcionar em 70? Porque o modelo econômico nos Estados Unidos, na União Europeia, mas sobretudo nos Estados Unidos, o modelo econômico estava mudando dos anos 70, da indústria do petróleo, do bem de produção em massa, para a tecnologia, para a informação, para o conhecimento. E ao mudar da produção, né, baseada no petróleo, na indústria pesada, para tecnologia, informação, conhecimento, então a propriedade intelectual assume uma importância fundamental na economia e na economia internacional. Então a ONU vai parir um filho específico para cuidar disso, a OMP, em plenos anos 70, em plena rodada Tóquio, quando os países ricos estavam dizendo, olha, só a OMP não basta. Porque a OMP é uma organização entre Estados, que não tem poder de coerção, cuida dos tratados internacionais, mas não tem como empurrá-los goela abaixo. E se o país não cumpre o que está escrito num tratado de propriedade intelectual, a OMP não tem garras e dentes. Então a OMP é necessária, mas ela não tem o poder suficiente para comandar o comércio de propriedade intelectual. Nos anos 70, portanto, da rodada de Tóquio, os países em desenvolvimento conseguiram dizer não, mas isso vai ficar por conta da OMP. O comércio internacional não vai cuidar disso, porque quem cuida é a OMP. E eles estavam protegidos por uma organização, a OMP, que tem poder de legislação, mas não tem poder de coerção. Bom, quando começa, qual foi a revanche dos países, ainda estou na nota de rodapé, qual foi a revanche dos países ricos nessa época? Bom, vocês, países em desenvolvimento, vocês não se deram conta que o modelo econômico mudou, que se não houver investimento em pesquisa, tecnologia, inovação, conhecimento, não vai haver investimento. E não vai haver investimento dos países ricos nos pobres, então os pobres continuarão pobres e nós vamos investir onde há proteção à propriedade intelectual. Porque não adianta nós investirmos onde patente não existe, onde patente é concedida com muitas restrições. E depois de concedida, o direito do titular da patente não é garantido, nem da marca, nem do desenho industrial, nem do modelo de utilidade, né? Nem dos dados confidenciais da indústria, do comércio, onde concorrência desleal também não é protegida. Então vejam, vocês estão numa sinuca de bico, porque vocês querem crescer, o modelo econômico mudou, né? Nós vamos investir onde há proteção, onde há um marco regulatório seguro, e vocês não querem ter um marco regulatório seguro. Vocês querem ter um marco regulatório de vocês. Bom, então eles começaram, os Estados Unidos, logo depois da rodada do Uruguai, existindo a OMP, com um bilateralismo, que é esse que a gente questiona em Tóquio, em GATT, Uruguai, na rodada do Uruguai, que é logo depois de Tóquio, não conseguindo definir o conceito de serviço e não conseguindo empurrar propriedade intelectual, bens intangíveis, para o comércio, ficando bens intangíveis por conta da OMP, que era uma organização e é uma organização sem poder coercitivo, sem sanção, né? E deixando serviço de fora, mas porque não se conseguiu um consenso no nome do que seria serviço, entra a rodada do Uruguai. Quando entra a rodada do Uruguai, os países estavam sofrendo, por quê? Os pobres, os em desenvolvimento. Porque como não evoluiu o conceito de bem no comércio na rodada de Tóquio, os Estados Unidos começaram com um bilateralismo terrível, que era o bilateralismo pressionando a proteção da propriedade intelectual nos países em desenvolvimento, onde provavelmente os americanos investiriam. Então, os americanos, no início dos anos 80, bem no fim da rodada de Tóquio, e vai começar em seguida, em 84, a rodada do Uruguai. No início dos anos 80, os Estados Unidos mudam a legislação comercial nos Estados Unidos, e essa legislação comercial, que chama o novo Trade Act, esse ato de comércio, ele dá poderes à Secretaria de Comércio americana, poderes extraterritoriais, né? Porque dá poderes à Secretaria de Comércio americana olhar o mundo e, ao olhar o mundo, fazer uma lista dos países no mundo que não protegiam a propriedade intelectual nos padrões que os Estados Unidos achavam corretos para fazer investimentos. Então, olhava assim o mundo e dizia, bom, aquele país é um país cuja legislação patentária não existe ou é ineficiente. Aquele país, por exemplo, o Brasil, ele não protege patente farmacêutica, ele não protege patente de alimento, ele não protege patente da agricultura. Bom, aquele, a China não protege nada, aquele outro país também não. Então, ele começou a preparar uma lista. E essa lista dos países onde não se protegiam, onde não se protegia na época a propriedade intelectual, ou se protegia de forma deficitária, era entregue ao presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos, com base nessa Trade Act de 1980, passou a ter poderes de retaliação comercial contra esses países. Então, o presidente dos Estados Unidos poderia, numa negociação qualquer, dizer, olha, eu vou levantar uma barreira tarifária contra o Brasil, porque o Brasil não protege patente, barreira tarifária, não tarifária, vou impedir as importações, vou botar tanta dificuldade para importar suco de laranja do Brasil para cá. Bom, mas suco de laranja não tem nada a ver com a propriedade intelectual, mas ele tinha a possibilidade de fazer cross-retaliation, retaliações em outros setores. E essas listas ficaram chamadas de watching list. Vocês lembram dessas watching list? E eram publicadas sempre no mês de abril no site do Departamento de Estado americano. De duas formas, a red list e a yellow list. Então, a lista amarela e a lista vermelha. Quem estava na lista vermelha podia tirar o cavalo da chuva, que não ia vender nada para os Estados Unidos. E para o americano comprar daquele país também era uma burocracia infindável. E a yellow era aqueles que ainda tinham poder de negociação. Então, entrar na lista vermelha era ficar fora do comércio dos Estados Unidos e que qualquer outro país, porque os Estados Unidos também faziam as suas retaliações. Olha, Singapura, você vai comprar do Brasil que não protege a indústria farmacêutica? Então, nós não vamos comprar de vocês. Então, começou um terrorismo comercial internacional. E a publicação dessas listas, a gente ficava esperando tremendo, né? Com um cardenal na mão. Não, existe ainda hoje. Ela existe até hoje, no mês de abril. Existe até hoje. Se entrar no Departamento de Estado americano, watching list se chama. Hoje não tem tantos países, mas tem. Bom, então, quando chegou a rodada do Uruguai, os americanos tinham dito, ah, vocês querem deixar a propriedade intelectual na, na OMP, né? Pois ela ficou lá. E ela ficou lá e nós começamos com o nosso bilateralismo. Os europeus têm também. Só que os europeus a gente não sentia muito, porque os europeus eram mais finos para aplicar. Mas eles aplicavam também. Bom, quando chegou a rodada do Uruguai, nós estávamos até aqui com esse bilateralismo e essas watching list. Então, quando começou a rodada do Uruguai, os países pobres em desenvolvimento de um lado e desenvolvido de outro, sabiam, propriedade intelectual vai entrar agora. E não adianta mais choro e nem vela. E os em desenvolvimento disseram, bom, então nós aceitamos falar de propriedade intelectual, de bem intangível, como objeto do comércio. Nós aceitamos, mas vocês aqui ricos têm que abandonar o bilateralismo. Os Estados Unidos disseram, sim, nós abandonamos. Desde que vocês aceitem o acordo sobre propriedade intelectual no âmbito da OMC, no estilo US Law Plus, European Law Plus, ou seja, mais do que é a nossa legislação americana, em patamares mais rigorosos, inclusive, do que os europeus. Na balança ali do checks and balance, ela melhor negociar isso de forma multilateral agora na OMC do que deixar por conta do bilateralismo. Então, o que, que a gente fez? E não fizemos porque éramos bobinho, pobre, feio, sujos e malvados. Não, fizemos porque era o certo fazer. Era tirar do bilateralismo no qual os Estados Unidos tinham poder, e tinha poder de chegar para cima do Equador e dizer, Equador, a tua legislação agora de propriedade intelectual é essa que eu vou te dizer. Bom, e como é que ele fazia isso? Por meio de um investment treaty. Ele fazia um acordo de investimento com o Equador, e no âmbito desse acordo de investimento com o Equador, que era bacana, né? Vamos fazer investimento aqui nesse país, vamos trazer dinheiro, vamos trazer divisas e tal, ele punha um capítulo de propriedade intelectual. E nesse capítulo de propriedade intelectual, ele legislava sobre patentes, sobre marcas, sobre sinal distintivo, sobre biodiversidade, num patamar absurdo de proteção. Porque o Equador, coitadinho, para proteger aquilo, ele tinha que comprometer toda a sua indústria. Então, ali o Equador era fraco com os Estados Unidos, mas se o Equador estivesse num grupo grande, aí ele ficava forte junto com os outros. Então, eles tiveram, digamos, o bom senso de dizer, traga para cá, vamos negociar de forma multilateral. Então, o que se negociou na rodada do Uruguai foi um novo e amplo conceito de bem objeto do comércio. Porque o que, que entrou? O GATT, novamente, o bem corpóreo, a coisa, o serviço, porque então já se tinha um conceito, e a propriedade intelectual, ou seja, o bem intangível, imaterial e incorpóreo. Então não tem mais nada fora do bem objeto do comércio hoje mundial. Que está lá o conceito de bem na sua amplitude. Bem, coisa corpórea, máquina, bem fungível, o serviço, a prestação do serviço, e a propriedade intelectual, o bem intangível e incorpóreo, intelectual. Bom, nesse momento, essa casa, que é a casa da OMC, ela foi construída com três quartos, né, com três cômodos. Um cômodo é o GATT. O outro cômodo é o GATS, serviço, e o outro cômodo é a propriedade intelectual, que veio no tratado chamado TRIPS, né? O Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Então, nesse conceito de comércio, todos ficaram satisfeitos, os desenvolvidos e os em desenvolvimento. Por quê? Porque naquele momento que nós estávamos na rodada do Uruguai, nós estávamos mais maduros. Nós havíamos aprendido muito com o bilateralismo comercial americano e europeu. O modelo econômico já havia mudado, né? Tecnologia já era um assunto da agenda de qualquer governo, desenvolvimento estava atrelado à pesquisa. Então, nós estávamos muito maduros. As equipes de negociadores dos países em desenvolvimento eram equipes boas. A do Brasil era excelente. Estava lá, na época, o ministro Patriota, que era quem negociava em Genebra, era um membro da delegação brasileira em Genebra. Então, nós tínhamos excelente, como temos até hoje, mas naquela época tínhamos realmente uma equipe de ponta e que negociou dentro do que era possível negociar. Então, dizer que o acordo OMC foi desvantajoso para os em desenvolvimento, não. Não é verdade. E agora eu vou puxar especificamente para a propriedade intelectual, que é o que vocês me pedem. Quando a gente fala de propriedade intelectual pós-Organização Mundial do Comércio, a gente fala de um regime de proteção da propriedade intelectual comum a todos os países membros da OMC. Todos os países membros da OMC têm o mesmo marco regulatório. Veja, eu não estou dizendo que tem a mesma lei. Ele tem o mesmo marco regulatório porque ele segue padrões de proteção mínimos iguais. Então, se eu sentar aqui com um colega americano para conversar sobre propriedade intelectual, nós temos padrões comuns, ou seja, são aqueles da OMC. Eles, os americanos, os europeus, eles podem ter padrões de proteção superior, mas nunca inferior àqueles que eu conheço, que são aqueles que estão na OMC, no TRIPS. Ou seja, a TRIPS, ao invés de elaborar uma lei que deveria ser incorporada pelos países, ela estabeleceu padrões de proteção. Ela disse, patente significa isso. E todos os países têm que proteger uma patente por no mínimo 20 anos. Todas as pessoas têm que ter direito a fazer uma contestação administrativa da patente e judiciária da patente. Todos os poderes judiciários têm que proteger o direito patentário e dar às pessoas o direito de execução. Então, estabeleceu como um roteiro mínimo, que nenhum país pode estar abaixo, pode estar acima. Então, o país pode dizer, eu vou proteger uma patente por 50 anos, mas nunca por 15 nem 19, porque o mínimo é 20. E nessa legislação, que é muito importante, vocês vão pensar assim, puxa, mas foi difícil para os países em desenvolvimento chegar a esses padrões. Primeiro porque muitos países, naquela época, sequer protegiam as patentes. Deixavam, como a Índia, livre. Qualquer um pode desenvolver o que quiser e qualquer um pode copiar, porque não existe proteção patentária. Então, muitos países nada protegiam à época. E a partir da OMC, ou seja, a partir de 1 de 95, porque o acordo da OMC é de dezembro de 94. E naquela época, se vocês lembram pela imprensa, os países que estavam em Marrakech, porque a ata do Uruguai, a Uruguay Round, né, terminou em Marrakech. E naquela época, os representantes plenipotenciários dos países que estavam em Marrakech para assinar esse tratado da OMC, eles se comprometeram, e naquela época estava lá representando o Brasil o Celso Laffer, que era então o embaixador brasileiro para as relações, era embaixador, era o ministro das relações exteriores. Então, o presidente da República mandou, era tão importante o acordo, que mandou o seu ministro das relações exteriores. E naquela época, então, os ministros que lá estavam, alguns presidentes também, chefes de estados, eles se comprometeram a colocar em vigor nos seus países aquele acordo da OMC em 1 de 95. Bom, o ministro Celso Laffer voltou para o Brasil com o acordo da OMC e conseguiu levar para o Congresso Nacional em plenas férias ali, recesso de Natal, o Congresso se reuniu, aprovou e o presidente da República promulgou e publicou no Diário Oficial em 1 de 95. Então o Brasil cumpriu a promessa, como tantos outros países lá cumpriram a sua promessa. Então a partir de 1 de 95 o Brasil passou a ter essa legislação, inclusive no que diz respeito à propriedade intelectual. Esse acordo, portanto, ele foi negociado, a parte relativa à propriedade intelectual, ela foi negociada com países desenvolvidos e em desenvolvimento. Esses países em desenvolvimento tiveram que admitir estándares de proteção que eles não conheciam e queriam comprometer profundamente o seu modelo econômico, a sua indústria, o seu comércio, a sua pesquisa, porque eles passaram a proteger a propriedade intelectual, deveriam passar a proteger a propriedade intelectual por meio de mecanismos que eram modelos nos países desenvolvidos. Então, isso era muito difícil, né? Deixa eu pegar um gancho aqui. Antes de você entrar na parte mais específica, o que você menciona é houve uma mudança radical na forma de negociação internacional com a Organização Mundial do Comércio. O que antes? O que os Estados Unidos impunham na forma bilateral, cujas sanções eram muito maiores, passaram a ter, por um lado, em desenvolvimento, aí daí formou o G, não sei das quantas, G, não sei daquele monte de G, exatamente, e tal. Surgiu uma nova forma de negociação, pelo menos uma tentativa de impor regras ou de diminuir e mitigar procedimentos dos países envolvidos, que aqui nós estamos tratando de comércio, estamos tratando da centralidade do capital, do qual ele se impõe. E que não tem outro jeito, né? Cria mercados e precisa de uma regra mais harmonizada. Essa distinção, e você chama atenção para isso, me parece que não é simples. Ela muda a forma de negociar internacional. Sim. Ela coloca esses países num outro patamar. O outro é, você também está reconhecendo, o desenvolvimento dos países eram díspares, desiguais, com brechas e assimetrias enormes. Mas ou se continuava aumentando essa brecha. Não que tivesse diminuído, mas pelo menos ele harmonizou os procedimentos internacionais. Isso você está colocando. Uhum. Então, por um lado, ou especialmente na área de serviços, o avanço era muito grande e precisava de uma regulação. Isso. Por outro lado, na parte de propriedade intelectual, precisava ter um ganho de capital ou o resultado dos royalties ou das licenças e garantir, na verdade, expansão de fronteira, o que a propriedade também é isso, para outros mercados. Então, eu queria que você explorasse talvez um pouquinho antes de entrar. Vou fazer isso, então. Porque tem uma ideia de comércio, interface, que você está colocando, que eu acho que é importante se aprofundar. Ele continua desigual, mas a continuar o bilateralismo com o Trade Act, ou Watching List, que estava estabelecido, a consequência era muito maior. É isso. E ele trouxe esse... A gente não se dá conta porque é uma coisa que parece que o comércio nacional é para os grandes, né? Para o Grupo Gerdau, para o Grupo Votorantim, para as grandes... Não é, né? O sistema ficou com duas características depois da OMC, e que são muito importantes para nós. Primeiro, os checks and balances, que não eram tão claros, né? Os freios e contrapesos. Esse equilíbrio, né? Que o comércio tende sempre a estar desequilibrado. Então, o sistema hoje, ele tem mecanismos e flexibilidades para retomar esse equilíbrio. Mas você tem que saber usar esses mecanismos e essas flexibilidades, sobre as quais eu vou me referir. Então, primeiro ficaram claros os checks and balances. Segundo, são os mecanismos de solução de controvérsias, que eram aqueles que eu dizia lá naquela época, o Brasil tinha que se apoderar. E se o Brasil se apoderasse na área da saúde pública naquela época, ele teria sido líder. Ele até pode ser, ele vai pegar-se um pouquinho atrasado, porque ficou um buraco, mas naquela época ele tinha despontado. Até porque naquela época nós tínhamos o Lula como presidente. Então ele naquela época nós tínhamos todo um outro environment, né? Então ele era o sujeito para ir abrindo as frentes e dizendo, é assim que a gente faz. E se ele dissesse, era assim que a gente faz, era assim que a gente ia fazer. Porque ele não ia dizer de boca isso. Ele ia dizer porque a sua equipe técnica deu a ele respaldo para fazer, que era aquilo que a gente queria fazer naquela época. Mas o que sentimos ali? Que eles não estavam certos. Se nós era um bando de louco falando que academicamente o que a gente achava, ou se aquilo era verdade. Hoje se sabe que aquilo era verdade. Os mecanismos de solução de controvérsia. Porque o que nós dizíamos? Vai lá, faz a licença compulsória. Ah, mas aí isso, mas aquilo, não vai acontecer nada. E se a gente for para o OMC... Você lembra? Não, você tem válvulas de escape. Começou antes, né? E a lei de propriedade industrial anterior já previa a licença compulsória. O que era a licença compulsória? Se eu tenho 3 anos, foi dado o direito, eu como empresa, sou novato, e eu não fiz nada, então eu vou ser objeto de uma licença compulsória. É isso que ela está chamando. De propriedade. Esses são as flexibilidades. E você viu como eles ficaram quietinhos, porque era, a gente tinha que ter se apoderado daquilo. Que são? Bom, então, eu falei dos checks and balances e do mecanismo de solução de controvérsias. Porque foi tão bem feito esse acordo, que a gente imagina lá os países em desenvolvimento negociando com aquelas equipes maravilhosas de negociação. Pô, chegava a equipe americana, os caras tinham papers desse tamanho, assim, pagos pela indústria interna. Então, não era só coisa do governo. Quer dizer, o governo tinha todas as indústrias, traziam mananciais de papers. Então, a equipe americana, quando ela falava, ela tinha conhecimento de causa absurdo, de pequeno setor da economia, porque eles tinham muita experiência. Mas mesmo nós, com as nossas equipes mais simples, não ficamos nem um momento para trás. Por quê? Porque o acordo... em cada um deles, né? GATT, GATS e TRIPS. Mas vamos falar da propriedade intelectual, que é a base do novo modelo econômico. Propriedade intelectual foi escrito de tal forma que nós aceitamos aqueles padrões de proteção, US law, European law, mas nós deixamos flexibilidades no acordo, que são de uma sabedoria ímpar para nós, porque o acordo não se, é preciso dois para dançar o tango, né? It takes two to tango. Então eles sabiam que para nos colocar naqueles padrões de proteção, alguma coisa tinha que ser dado em troca. E o que foi dado em troca foram flexibilidades extraordinárias. Primeiro, o período de transição. Veja, Nassif, que eu vou falar uma coisa que foi um desserviço do Poder Judiciário. Corrigido depois, graças a Deus. Mas vou te contar uma coisa que talvez a imprensa nem tenha se dado conta da importância que isso teve. Quando o acordo TRIPS foi feito, duas grandes negociações nós conseguimos. Primeiro, diferenciar dentro dos países pobres os mais pobres, não é? Como era possível colocar Brasil e Haiti no mesmo lugar? Brasil, Índia e África do Sul, Índia e Equador, não dava. Então, uma das primeiras grandes conquistas nossas dentro da rodada do Uruguai foi dizer: nós vamos dividir países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento relativo. Porque não dá para comparar Brasil com África do Sul, o Brasil com o Congo, a Índia com o Brasil. Não dá, porque os critérios econômicos são diferentes. Então, primeira grande vitória foi dizer: os países em desenvolvimento se dividem em desenvolvimento e em menor desenvolvimento relativo. E doravante, não se fala mais em país pobre e rico, né? Então vai ficar país em desenvolvimento, país em menor desenvolvimento relativo e país desenvolvido. E essa vai ser a linguagem de TRIPS, que é uma inovação no sistema da ONU, porque no sistema da ONU nós conhecíamos país desenvolvido e em desenvolvimento. Mas no comércio não dava. E no comércio de propriedade intelectual, menos ainda. Não dava para colocar a Índia, que não protegia nada, com o Brasil, que protegia alguma coisa, e os Estados Unidos, que protegiam patenteabilidade absoluta. Então, essa foi uma divisão muito importante. E a segunda divisão, a segunda grande conquista, além dessa divisão, foram os períodos de transição. Veja que sabedoria tem esse acordo comercial, com patamares rígidos de proteção, mas no qual os países em desenvolvimento, juntos com os em menor desenvolvimento relativo, eles se tornaram soberanos, né? O que era uma negociação multilateral, eles disseram assim: olha, esses patamares nós concordamos, são patamares extremamente rígidos, porque veja, a Índia não protege nada, vai ter que proteger amanhã, a China não protege nada, vai ter que proteger o Equador, o Brasil, que não tem um conceito de patenteabilidade absoluta, vai ter que proteger fármacos, indústria do alimento, fertilizante, não dá para fazer isso de hoje para amanhã. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos negociar um período de transição, mas com esses patamares. Então, tá bom, os ricos concordaram. Então, foram estabelecidos três períodos de transição. Período de transição geral, período de transição para país em desenvolvimento e um período de transição para os em menor desenvolvimento relativo. Ou vai querer que o Equador, o Haiti, incorpore no seu direito interno essa legislação da OMC no mesmo prazo que o Brasil? Então, esse período de transição passou batido, por quê? Porque quando o Celso Laffer trouxe o acordo para o Brasil, ele trouxe o acordo da OMC, com o GATT, com o GATS e com o TRIPS, é uma coisa só. O Fernando Henrique promulgou e publicou em 1/1/95, no Diário Oficial. Então entrou em vigor a lei, que é o decreto presidencial, 1355/94, que foi publicado em 1/1/95. Quando entrou em vigor esse acordo, ele entrou na sua complexidade. O que aconteceu em 2/1/95? Os titulares de direitos de propriedade intelectual de patentes, que antes tinha uma proteção patentária de 15 anos, com base no decreto 1355, passaram a ter uma proteção de 20. Você estendeu o prazo da patente? O que eles fizeram? Foram lá no INPI, que sabiamente, porque o INPI tinha acompanhado as negociações. A gente acha que o INPI é um órgão menor. O INPI não é um órgão menor. O INPI hoje é o carro-chefe. Tanto que o governo deu a ele todo um... Não é ainda o patamares que eles merecem, mas melhorou muitíssimo a situação deles. O INPI acompanhou as negociações. Sempre esteve à frente do INPI gente com mentalidade desenvolvimentista. Então, quando entrou em vigor em 1 de 1 de 95 o decreto, 1355, o INPI sabia do período de transição. O que diz o período de transição? Todos os países da OMC, todos, têm um ano para se adaptar à TRIPS. Todos. Os em desenvolvimento, Brasil, por exemplo, tem 5 anos. 5 anos, que é para levar ao seu parlamento, o parlamento então legislar de acordo com aqueles padrões, e os em menor desenvolvimento relativo, 15 anos, que são mais difíceis esses padrões para eles. Então, o que aconteceu? Entrou em vigor, vê o problema dos juristas nós, né? Entrou em vigor um tratado complexo, mas cujo setor a propriedade intelectual tinha uma vacatio legis. Ele tinha uma vigência contida à transição. O que disse o INPI quando aqueles titulares de patentes, as que existiam no Brasil, foram lá e disseram: INPI, olha aqui a lei, agora nós queremos 5 anos a mais. O INPI disse: não, meu amigo, essa parte relativa à propriedade intelectual, ela só é obrigatória daqui 5 anos. E quando o Congresso Nacional, que tem 5 anos para fazer isso, legislar incorporando no Brasil esses patamares. Ah, eles não gostaram da decisão do INPI e foram para o Poder Judiciário. E veja que o Poder Judiciário, que devia estar lado a lado com o Estado brasileiro, porque isso era um projeto de desenvolvimento, está escrito na Constituição Federal, nota de rodapé, artigo 5º, inciso 29. Artigo 5º é o das garantias fundamentais, não é em qualquer lugar. Das garantias fundamentais, essa Constituição protege os direitos do autor, do inventor, vis-à-vis, submetidos aos interesses do desenvolvimento brasileiro. Então, olha, nós protegemos, evidentemente, mas sempre condicionado ao desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento econômico, social e cultural. Então, o Brasil podia não saber nada do Poder Judiciário sobre TRIPS, OMC, que tipo de contrato é esse, tratado. Tinha que ter presente a Constituição Federal e o compromisso que os negociadores brasileiros fizeram lá de garantir ao Brasil 5 anos para adaptar sua indústria, o seu comércio, a sua legislação a regras tão severas, porque proteger o direito de um, dar um monopólio para aquele um, significa tirar do domínio público, do conhecimento público. Então, o que disse o Poder Judiciário? O INPI está errado, tem que dar para essas pessoas 5 anos. Vou te dizer, isso chegou no STJ. Chegou no STJ e o STJ manteve a decisão do Tribunal Regional Federal. Passou 5 anos, voltou a questão para o STJ e o STJ reviu a decisão dele. Disse: nós estávamos errados. Ministra Fátima Nancy fez um ato de uma coragem absurda. Ela disse: nós do Poder Judiciário erramos, porque não estávamos par e passo com o Estado. E demos uma decisão desfavorável ao desenvolvimento brasileiro. Estávamos errados. Aquela gente só tinha direito a 15 anos. Claro que quando, 5 anos depois, o Congresso Nacional já havia legislado. Agora veja que o Congresso Nacional, que tinha 5 anos, ele foi fazendo rápido. Já em 96 nós tínhamos a nova lei de direito autoral, a nova lei das patentes, da propriedade industrial, a nova lei do software, a nova lei das cultivares. Vocês dizem: não, o Congresso foi comprado. Não, o Congresso agiu sem nem ter pensado que poderia ter gozado de um período maior. E, ademais, se ao cabo de 5 anos nós não tivéssemos conseguido, nós podíamos ter pedido um prazo maior. São as flexibilidades que a Índia gozou até o fim. Por quê? Porque nós deixamos essas flexibilidades no acordo. Está lá abaixo dos artigos que tratam da transição. Qualquer país que tiver um problema e não conseguir incorporar, avisa que o conselho para o TRIPS e pede mais um tempo. Ou seja, esse diálogo com esse tratado, com essa organização, nós não tínhamos experiência em fazer. Que é essa dinâmica que nós não conhecíamos. Que de ir na organização e que a organização vai se moldando vis-à-vis os interesses e as necessidades, são os checks and balances. Então, o que eu digo? Que esse acordo é um acordo, sim, objeto de muita crítica, mas sim objeto de muitos elogios, porque representou um período de amadurecimento dos negociadores dos países em desenvolvimento, trouxe compromissos, mas traz benefícios, e esses benefícios é que nós ainda não nos tornamos soberanos deles. E é sobre esses benefícios que eu gostaria de dedicar alguns minutos, voltar àquele assunto lá do início, do tempo das patentes. Porque quais são esses benefícios? Primeiro, agora o período de transição passou. Então, os estándares de proteção de TRIPS devem estar incorporados em todos os países membros da OMC. Inclusive na China. Lembro que a China estava em Marrakech em 94, mas disse, olha, eu não, a parte de propriedade intelectual não posso pegar, porque a minha economia toda é voltada para esses métodos pouco ortodoxos de proteção. E aí vem que o acordo da OMC, diferente do GATT 47, no GATT 47 os países podiam aceitar ou não uma decisão do GATT. E a OMC se diferencia do GATT pelo princípio do single undertaking. Não sei se vocês lembram, professor Celso Lava, o princípio do single undertaking. Significa, ou você pega o acordo na íntegra, ou você fica fora. Era a diferença do GATT à la carte para o GATT 94 OMC single undertake. Então, quem estava em Marrakech? Ou assinava o acordo GATT e TRIPS ou ficava de fora. Então, a Rússia, a China, disseram, bom, mas como é que nós vamos fazer? Então, vocês ficam de fora, quando vocês estiverem preparados, vocês entram. E aí, a China entrou tempos depois. Então, esse single undertake significa que todos os países que são membros da OMC têm a mesma proteção de propriedade intelectual. Podem ter superior ao que eu estou falando, mas inferior não. Bom, então os benefícios. Os benefícios foram as flexibilidades deixadas e que foram objeto de troca com os países desenvolvidos. Então eles sabem muito bem que essas flexibilidades estão para nos ajudar. Porque, por outro lado, nós tivemos que nos adaptar a estándares de proteção até desfavoráveis para nós na época, né? Mas nós aceitamos. Em compensação, deixamos algumas flexibilidades. Quais são? Aquelas que decorrem das nossas necessidades de países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento relativo. Quais são essas flexibilidades? Inúmeras. A primeira delas é que a qualquer momento eu posso me apresentar ao OMC, especificamente ao Conselho para o TRIPS, e negociar a suspensão de alguma parte das minhas leis de propriedade intelectual, ao direito autoral, patente, software, cultivares, que naquele momento me servem de obstáculo ou empecilho para o desenvolvimento de um determinado setor. Então, digamos que eu preciso... Não, é país por país. Mas isso não só poderia na área de interesse social? Em qualquer setor. Qualquer setor. Mas ninguém usou isso. Ninguém usou. Alguns, muito poucos usaram. Eu tenho que levar... Na verdade, o que eu sempre imaginei é que só poderia usar essas flexibilidades por interesse social. Por exemplo, saúde. E desenvolvimento, né? Saúde. Em qualquer setor. Interessante. E se você tiver uma dúvida sobre isso, você pode perguntar ao conselho. Que foi o que eu sugeri à época. Todos os casos teóricos poderiam ser tornados. A partir do Brasil? É. Algum setor da economia que o Brasil precisasse proteger momentaneamente. Ele pergunta para o Conselho se ele poderia suspender. E se o Conselho disser, você pode suspender, mas as condições para suspensão são essas, essas e essas, e você vai ter que dar uma concessão num outro setor, ele monta aquilo temporariamente com o Conselho. Genérico? Sim, poderia. Não Se fala muito na patente, nas questões medicinais, mas essa flexibilidade está no preâmbulo do acordo. E está num outro momento dentro do acordo, que é o da interpretação evolutiva e da cooperação com o conselho, princípio da transparência. O conselho são pessoas escolhidas dentro da OMC, mas numa escolha que... Não são países. Não. Quem está lá tem uma nacionalidade. Né? O Atulix, por exemplo. O Atulix, não. Aquele brasileiro que é muito conceituado lá, que não vai sair nunca mais. Lauro estava lá desde o tempo da negociação. É um brasileiro que não sabe... Bom, ele é brasileiro, mas ele é brasileiro porque o passaporte dele é brasileiro, mas ele perde a nacionalidade. São pessoas dos mais variados países. Eles se habilitam para aquele órgão. Né? Lauro Ox é o nome dele. E que é um cidadão, assim, tem um conhecimento absurdo na área de propriedade intelectual. Bom, então, a gente conversa com o órgão, a gente pega a maleta, faz como os americanos fazem. Olha, eu pretendo fazer isso, se é possível. Na área dos medicamentos, o que acontece? Como o TRIPS... ele parte do conceito de patenteabilidade absoluta, a partir de TRIPS, tudo pode ser patenteado, desde que seja novo, não óbvio, né? Novo é não óbvio, original e represente um passo inventivo, ou seja útil no comércio e na indústria. Mas não há um conceito sobre esse tripé, o que é novo, o que é original, o que é passo inventivo. Porque 15 anos depois, você já fala de uma nova propriedade intelectual, uma nova ordem, né? E quando você começa com as grandes empresas brasileiras, pega Embraer, ela recorre muito pouco à patente, porque ela acha que o domínio do processo é mais interessante, a patente é uma maneira de você abrir a sua estratégia. Claro, porque você mantém com proteção do dado confidencial. Então esse... Então, esse tema das flexibilidades ficou muito ligado com a patente de medicamento. Por quê? Porque como o princípio passou a ser patenteabilidade absoluta, então, em qualquer setor tecnológico de serviço, qualquer coisa você pode patentear. Então, o critério passou a ser da patenteabilidade absoluta e nós passamos a patentear fármacos, produtos ligados à indústria alimentícia e à agricultura. Bom, se estabeleceu a possibilidade de duas coisas importantes que nós falávamos naquela época e que se tivesse chegado à cúpula talvez mais elevada, tivéssemos sensibilizado mais, porque alguma barreira ficou ali nas conversas entre o Ministério da Saúde e a indústria. Sim, não é Alice no País das Maravilhas. Não é nenhuma. Mas, por outro lado, nós sabemos o que eles fizeram no verão passado. Isso. E você fala nas brechas que puderam existir. Tanto que os Estados Unidos permanentemente busca ampliar diminuir essas flexibilidades. Não é patente. Claro. Não é simples. São com os acordos bilaterais, né? São com os acordos fortes que ele estabelece, quase nós caímos nisso. Mas sabe que é um país exemplo, o Brasil. Você tem um conjunto de moléculas que elas caíram em desuso agora, ou seja, elas caíram em domínio público. E você tem uma nova onda chegando, e esta nova onda, eles vão precisar fazer patentes cruzadas ou outros procedimentos. Então eles precisam desse maior tempo de proteção daquilo que cairia em domínio público agora, como eles precisam ter um alongamento de perfil para lucros futuros maiores para 25 anos. Essa é uma lógica, é a lógica do comércio que está montada. Há uma resistência muito praticada, mas ela impulsiona e ela domina. Muito, tá? E muito. Então, eles estão fazendo um movimento forte, também, eles chamam de organização para essa ótica, da marca. E o outro é serviço. Na área de serviço também tem uma mudança que eles estão pressionando para uma mudança rigorosa. Como é que você olha esse futuro? É o futuro, de novo, de uma relação difícil, de um país que, melhor, de um mundo que cada vez mais se concentra, depois claro. De 2008. Ele não se distende. Uhum. A ideia da distensão de um comércio mais aberto começa a ganhar relevo depois de 2008. Uma ideia de distensão desde que ele favoreça como um comércio melhorar os países envolvidos. E nós estamos num momento, não sei se nem se você tem assim, que tudo que você colocou tá super correto, mas se você consegue aquilatar a exata importância do que você está dizendo. Você falou, mas você sabe que nós chegamos num momento que, o que aconteceu nos anos 80 e 90? Nós fizemos da propriedade intelectual um conjunto. Porque antes você falava da propriedade industrial, das marcas e patentes, dos direitos autorais, dos dados confidenciais, do software, tudo separado. O que nós fizemos? Fizemos um grupo chamado propriedade intelectual. E ali estabelecemos estándares mínimos para direito autoral, propriedade industrial, topografia de circuito integrado. Nós colocamos tudo junto e estabelecemos proteção. O que nós temos que fazer agora? Separar todos eles de novo. Porque juntos a proteção não é boa. Por quê? Porque eles têm aspectos econômicos, jurídicos, políticos, sociais diferentes. Não é possível você dizer a patente protege-se por 20 anos. Porque uma patente tecnológica, em um ano, você não precisa mais proteger. Agora, 20 anos para uma patente da indústria farmacêutica para tratamento do câncer, ou seja lá do que for, ou de uma patente de uma roldana industrial que move um satélite, é pouco para você retornar o investimento. E se você mantém todos eles juntos, fica difícil você discutir. Porque você vai para a OMC e diz, eu vou discutir marcas. Então você tem que discutir TRIPS. Mas você não tem que botar toda a casa em confusão se você só tem que discutir um quarto. Então qual é a tendência hoje? Isso. E os Estados Unidos, como ele disse, saiu na frente. Porque os Estados Unidos, olha, eu não posso dar uma proteção para esse o INPI americano, o órgão patentário americano. Mas como é que eu posso dar uma patente para esse aqui de 20 anos? Se eu sei que daqui 6 meses está defasado. Então ele começa a abrir exceções, mas essas exceções são inaceitáveis. Entende? Então o que ele começa? Ele começa a fazer uma pressão bilateral por meio dos Free Trade Agreements e dos Bilateral Investment Treaties, que ele fez com o mundo todo, exceto com o Brasil, no qual ele põe um capítulo sobre isso, inclusive sobre a biodiversidade. E passa a goela abaixo, porque esses acordos não são discutidos nos congressos. Então o que você está dizendo, você está dizendo o seguinte, olha, nós todos, ao cabo de 15 anos de TRIPS, a OMC vai muito bem, obrigada. Mas no que diz respeito a esse departamento, nós temos que rever. Porque assim como está, ele não presta mais um serviço nem para os grandes nem para nós. Então é preciso abrir. Como é que nós vamos fazer isso? Essa é a discussão do século XXI. E veja que Doha, que todo mundo fala mal de Doha, em propriedade intelectual, ele foi preciso. Qual é, voltando para esse tema das flexibilidades, que o Brasil não se apoderou e poderia ter se apoderado com uma elegância, com uma desenvoltura, com uma concretezza, como dizem os italianos, né? Não estou dizendo na quebra das patentes, porque quebra das patentes não é uma expressão cunhada pela imprensa que só fez esse serviço para nós. É o licenciamento compulsório. Porque existem dois tipos de licença. Você tem a patente. Eu vou lá e digo, Nacife, eu também tenho interesse nessa sua patente. Você me licencia? Você diz, sim, mas eu te licencio. Eu tenho interesse. Né? Você vai pagar aí quanto de royalties? Então vamos negociar. Mas se você não me licencia, e o teu produto é um produto de interesse nacional, então o Estado pode licenciar de você. Mas licencia de você, você continua produzindo, você continua vendendo para quem você quiser, você pratica o preço que você quiser. Mas eu, a quem o Estado mesmo, o Estado deu para mim, eu produzo. Por um tempo determinado. pagando para você royalties, como se for. É algo absolutamente transparente e correto. Mas ficou aquela coisa, licenciamento, vai quebrar. Aí veio, quando o Brasil começou, lembra, nós estávamos lá no Ministério da Saúde. O que, que veio o presidente da Pfizer nas páginas amarelas da Veja? Deu uma entrevista. Não. Pô, isso gera uma comoção, uma ideia de que isso é uma coisa horrível. Da Pfizer. Sabe que uma das... institucional. Da reportagem paga. Impressionante, né? Impressionante. E aí, pô, se o presidente estava lá, alguém disse para ele, olha, só vai fazer um licenciamento compulsório, ele disse, pô, mas licenciamento compulsório é isso aqui? Como é que o mundo vai me ver? Faltava o outro lado. Então, licenciamento compulsório. E de uma outra coisa que a gente falava lá, olha como nós já éramos velhinhos, mais sabidos. A importação paralela de medicamentos por razões humanitárias. Doha, não foi? Doha 2000, o acordo de 95. Em 2000, não precisava Doha dizer tudo que está em TRIPS não pode ser entendido contrário aos interesses que os países têm de salvaguardar sua saúde pública interna. Não precisava. Mas veio e disse para o mundo, olha, tudo que está escrito aqui em TRIPS não pode limitar o direito que o país tem de defender a sua saúde interna. E, ademais, TRIPS, veja como TRIPS é bem feito. TRIPS tem uma cláusula que diz assim, licenciamento compulsório. Um país que não tiver condições de comprar o medicamento patenteado do titular da marca, porque o titular da marca está abusando do preço e o governo não tem como pagar aquele preço, o que, que ele pode fazer se ninguém mais produz porque tem a patente e o laboratório cobra o que ele quiser? Ele licencia compulsoriamente. Então, licencia compulsoriamente, pega a fórmula e dá a fórmula para outro produzir. Mas como ele vai fazer isso se ele é tão pobre que internamente ele não tem quem produz? Então fica um licenciamento compulsório ineficaz. Aí vem novamente Doha dizendo, nessas hipóteses... É a rodada agora. É a rodada de Doha. Diz, nessas hipóteses, evidente, a gente não pensou nisso na época, né? Que fez TRIPS. Mas aconteceu depois. Então, o país lá na África, o Congo, precisava licenciar porque não tinha dinheiro para comprar, mas dentro, quem é que vai produzir? Se não tem nem laboratório público, nem... O que, que diz Doha? Nessas hipóteses, ele licencia compulsoriamente e importa paralelamente. Lembra o que eu dizia lá no Ministério naquela época? Eu digo, ah, se a planta brasileira está aqui representada e esses caras estão dizendo que tem condições de produzir, o que, que vocês vão fazer com o excedente? Vocês vão exportar por razões humanitárias. Não, mas aí vão nos levar para a OMC. Não vão. Tanto que o Canadá foi o primeiro país que implementou Doha, esse parágrafo, e o que o Congresso Nacional Brasileiro poderia ter feito. Porque aí não matava qualquer charada, né? Então está na lei, incorpora, e nós temos gente para produzir. Nós poderíamos ser um país... Ele licencia, veja que interessante. Ele licencia para outro país. Vê como é que ele vai fazer. Como ele está autorizado a fazer. Isso tudo está escrito nessa declaração de Doha. Ele licencia o Congo, né? O governo do Congo licencia da Pfizer. A Pfizer pode continuar vendendo para quem ela quiser dentro do Congo, fora do Congo, o preço que ela quiser, para quem ela quiser. Ele licencia, não tem para quem produzir. Ele entra em contato com o Brasil, diz, Brasil, aí farmanguinho de vocês produz? O Brasil diz sim, só que os caras estão... patenteados aqui também. Então, você licencia compulsoriamente dele para exportar por razões humanitárias. Ah, você pode licenciar compulsoriamente para exportar. É. E as embalagens são todas diferenciadas, né? Porque não pode aquele medicamento cair no mercado interno. Ah, tá. É só para exportar. Canadá faz isso? Tem um prazo definido? Não. O Congresso tinha que ter incorporado como fez o Canadá. Vai para a OMC se houver discussão. Discussão de que o Brasil licenciou compulsoriamente e jogou no mercado. Então, como política industrial, Fabrindos, por exemplo, poderia ser um grande poderia. Produtor de medicamentos para a África em cima dessa brecha. E você não sabe que se você chama a indústria nacional... Isso é Doha. Doha. Mas já, isso aí já está valendo. Já. Dá. Fazer, paralelamente, uma ação pedagógica do Itamaraty junto aos países para solicitar um licenciamento para você produzir para aqueles países. É, o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Ministério da Saúde, Ministério do Ambiente. Mas nesse caso, aquilo que era flexibilidade do acordo anterior para todos os setores, nesse caso, não, é só para aqueles... É por razões de saúde pública. Por razões de saúde pública. É. Aqui você pode trazer. Sim, sim, sim. Para alimento, fertilizante, né? Agora, vejam que isso é, importação paralela, para quem tem recursos como nós, né, de produzir e ajudar, quer dizer, você sairia, na época eu dizia, olha, o Lula, o presidente Lula, que tem esse poder de falar com os africanos, imagina que ponte ele estabelece de ajuda humanitária. Porque é uma ajuda humanitária concreta. E depois você negocia com eles pelo seguinte, agora eu vou entrar no último ponto, que eu já falei demais, já encheu a paciência vocês com esse tema. O tema do século XXI trabalhar na separação agora. Né? Então, separar propriedade industrial, dos direitos autorais... das topografias de circuitos integrados, dos dados confidenciais, separar para melhor proteger. Porque... Para manter, pelo menos, a convergência. Sim, sim. Evitar conflitos, sim. Interpretação, porque de alguma maneira tem convergência. Sim, sim. Então, por isso que é uma discussão longa. Cultivares? Não, veja, quando o TRIPS foi feito, e aqui também... que resvalou um pouquinho, aí o Brasil aí perdeu um pouco, digamos, o vagão naquele momento. Quando foi feito o TRIPS, já tinha sido feito antes, com grande sucesso, a ECO 92, vocês lembram? Na ECO 92, 5 grandes acordos foram celebrados. Um deles era a CDB, vocês lembram? Da Convenção... da diversidade biológica, que é um supertexto, né? Convenção da Diversidade Biológica, a CDB. Então, a Convenção da Diversidade Biológica, ela legisla sobre conhecimento tradicional, folclore, e a diversidade biológica. Então, o que é a diversidade biológica? São os conhecimentos tradicionais, das comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, o folclore e aquilo que da nossa natureza. Então, o patrimônio genético e biológico da nossa natureza. Esse acordo, que tem um papel importante para os países que têm biodiversidade, e dentre os mega biodiversos, o Brasil é o maior. Então, para nós, é nossa Bíblia. Né? Então, como proteger o conhecimento do índio, dos quilombos? Pô, tem quilombos ainda. Das comunidades caiçaras, ribeirinhas, nosso folclore, a nossa flora e fauna. Isso está escrito ali. Quando foi feito o TRIPS, se sabia que a diversidade, o conhecimento tradicional dos índios, das comunidades quilombolas, ribeirinhas, o que vem da biodiversidade, o patrimônio genético, biológico, é propriedade intelectual. Mas veja, os ricos não estavam interessados nisso, porque os ricos não tinham conhecimento indígena, quem tinha Austrália, Brasil, eles não tinham patrimônio genético da natureza. Então eles disseram assim, olha, vamos deixar esse assunto da biodiversidade, isso lá no TRIPS, vamos deixar para a CDB. Então, o que eles colocaram em TRIPS? Nós reconhecemos que há direito de propriedade intelectual sobre a biodiversidade. Mas esse tema vai ficar regulado pela CDB, que não tem garras e dentes. E que é só um tratado. Que não entrou para dentro da estrutura da OMC no seu sistema de solução de controvérsias. E nós, lá naquela época... Bom, já tínhamos, demos graças a Deus, que uma coisa ficou fora daquele sistema. De uma certa forma, a gente não parou para refletir que tinha deixado a biodiversidade muito soltinha. Que, por outro lado, também era bom, porque aí nós poderíamos agora começar um movimento à parte. Como não nos assenhoramos disso, até com um país mega biodiverso, como fez a Austrália, nós ficamos sem legislação. Nós ficamos sem legislação e o que é pior, fizemos em 2000 uma medida provisória, que é a medida provisória 2000, já ouviram falar? A que criou o CEGEM, a Comissão do Patrimônio Genético. Então, esse país, que é um país de uma riqueza extraordinária, gere os seus recursos da biodiversidade por meio de uma medida provisória que não tem cabimento. Quando nós, então aí entra a questão da biopirataria. Não, ela entrou em vigência. Ela entrou em vigência. Então, como é que a Natura, como é que o Boticário, como é que essas empresas fazem? É uma dificuldade enorme. Como é que você protege? Claro. Então, o marco regulatório é instável. Quando há exemplos já de marcos regulatórios. Quando aí nós podíamos puxar o trem da história, porque não é que nós temos que estar vendo o que a Austrália faz para proteger. Então você vai lembrar das sandálias havaianas da Gisele Bündchen, que saiu do ar em 24 horas. Por quê? Porque era uma sandália que a Grandene foi lá sem saber direito a legislação, foi lá e copiou os desenhos da tribo nas sandálias e lançou as sandálias. No dia seguinte, o Ministério Público lá disse, o senhor pagou benefícios? O senhor tinha autorização do CEGEM? Era o Brasil. É. Você lembra das sandálias havaianas? Que ela lançou umas sandálias havaianas, que eram com os desenhos da tribo indígena Pataxó do Pará. E era a Gisele Bündchen que usava as sandálias. Então, no dia seguinte, o Ministério Público tirou do ar, perguntando para a Grandene, escuta, os senhores tinham autorização, cumpriram a lei? Aí a Grandene disse, mas que lei? A medida provisória 2000 do CEGEM, a medida provisória nós tínhamos que cumprir? Sim, tinha que cumprir. Tinha autorização da tribo? Não, fomos lá de boca, autorizaram. Sim, mas autorizaram com a presença do governo brasileiro? Não, mas tinha que ter. Pagaram benefícios para esses indígenas? Bom, que tipo de benefício? Uma caminhonete Hilux, uns espelhinhos? O que nós temos que fazer? Isso, nós não temos uma legislação. Você pensa no século XXI. Então, no século XXI, a questão de separar os acordos, que dá um tratamento diferenciado a eles, embora num contexto único. É isso? Eu penso assim, se eu posso pensar, né, na minha simplicidade. Eu penso que não tem jeito. O século XXI, o modelo econômico é tecnologia, conhecimento, ciência, pesquisa. Para isso tem que ter investimento. Investimento aí passa pela educação, passa pela pesquisa e maciço. Nota de rodapé, quando assumiu o Obama, a primeiro mandato, e ele encontrou um país muito diferente daquele da campanha eleitoral. Ele não tinha mais dinheiro, tinha crise, etc. Mesmo assim, ele foi no setor de tecnologia, propriedade intelectual e fez o maior investimento ali. Então, não tem jeito. A gente tira dali, tira daqui, mas esse é o local. Sim, então você vai investir aqui, né, capital, porque não tem jeito. E, ao mesmo tempo, você tem que proteger. Porque se você não protege, você não tem um investimento. E o investimento, o que ele tem que implicar? O investimento tem que recuperar o que você usou e te manter estimulado para continuar pesquisando. Agora, esse tempo de proteção, ele é temporário, porque ele vai cair no domínio público. Então, a sociedade tem que saber que quanto melhor você proteger e melhor você remunerar, mais crescimento você vai ter, porque isso cai no domínio público. Então, isso tem que ser sabido. E são os caras que não querem 20 anos de proteção. E nem querem ficar 5 anos no INPI para ser protegido. Dados confidenciais. Bom, então, esse é um modelo econômico. Esse modelo vai depender desse investimento. Dentro dessa parte econômica, que é você investe e você retribui, e você assegura com o marco regulatório, o marco regulatório agora tem que ser repensado. E ao repensar o marco regulatório, sobretudo da propriedade industrial, nós temos que, dentro da propriedade industrial, patente, setor patentário, rever os prazos de proteção por setor tecnológico e setor de desenvolvimento. E, evidentemente, sempre investir nos órgãos regulatórios, né? E olhar o interesse social. É. O órgão regulatório hoje é o carro-chefe do desenvolvimento. Então, quanto mais planejado, sensibilizado e vinculado à política de Estado, né? Melhor órgão regulatório você tem, porque agora os órgãos regulatórios, eles falam entre eles. E o NPI, como é que está vendo o papel dele hoje? Ele melhorou muitíssimo o NPI. Muitíssimo. Muitíssimo. Ele vem de uns 10, vamos botar 5 anos para cá, melhor dotado, né? Precisa muito ainda, mas ele é um órgão hoje fundamental. Para a gente tentar encerrar, você tem alguma nota, alguma coisa que você tenha construído dessas falas suas, não? Mais recente? Eu devo ter, Não, devo ter, sim. Devo ter. É. Da parte de saúde toda eu tenho, não, né? Da parte de saúde você tem, você tem anos passados? Da parte de saúde tem, até coisinha publicada. Isso. Te passo, sim, manda pra cá. E da parte final, aí você pensou futuro. Esse eu pensei futuro, é. Nós vamos tirar, depois te mostramos. Não, o que eu disse é tudo, eu acho, eu posso estar errada, nem quero estar certa, não, mas... Se você tiver alguma coisa, não te ajuda. Mas se eu conseguir viver pra ver, né? Sim, eu devo ter, sim. Você tem e-mail nosso, né? Eu não tenho. Mas sabe o que a gente tem que aprender, Nacife? Eu vi lá nessa experiência com o Ministério da Saúde naquela época. Evidentemente, eles amadureceram também. Mas o que era de conversar com as pessoas. É de você sentar com a indústria e dizer, amigo, faz o seguinte, vamos baixa esse teu preço e eu te dou outro setor para você. Vamos investir nas doenças negligenciadas? Eu te prometo comprar... Ah, essa questão dessa política industrial da saúde aí está, para mim, é uma coisa mais... Senta com eles. Eles sabem que a gente sabe o que eles fizeram no verão passado. Estão loucos para negociar. Eles na África fizeram já... Tem algo que tem algo tão interessante. Uma vez que você foi presidente da... Ele veio... Eles têm fundos. De você trazer, você... Quem me ensinou isso foi o Carlos Salles da Xerox. No tempo que ele me contou lá, no tempo que você tinha, você teve um ministro de alto preço, ele chegava lá e você falava, vamos te autorizar 10% de reajuste. Ele falou, não vai ter nenhuma contrapartida? Não, eu quero que vocês peçam uma contrapartida. Mas que contrapartida? Exijo que a Xerox traga para cá uma fábrica de impressora, porque é interesse dele crescer. Daí, quando ele entrou, criaram o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eu sugeri que estava sugerindo isso aí, a conspiração do bem, né? Claro. Mas você imagina se o governo brasileiro chega e fala, nós vamos comprar 200 milhões de remédios para você, não, as condições são as mesmas, mas exigimos que você traga uma fábrica de fármacos. Você dá uma baita força para o sujeito ir lá fora, ir lá na matriz e ganhar da Coreia. Eles têm fundo. Daí o cara falou, não, mas isso aí tem que ser aberto. Mas ministro, o que é aberto? Nós vamos fazer contrato com o Brasil. Ministro, a diplomacia comercial. Só que está tudo combinado que você vira público, né? Eles têm fundo. Não é nem do bolso deles que eles vão tirar. E eles querem. Muito bem. Boa